Esse fogo, tua maneira, e me queres prisioneira. É o veneno do sedento encanto, essa chama que me vai queimar.